Direto Novembro Whisky, desse Matéria 2 mil pés, informe estabilizado no procedimento. Estabilizou, boa noite, 69. Bono 869, 3 de mil, marcador externo, completo final, chama agora tudo, né? Frequência 1-8, decimal, meia dúzia. 2-6-9. Romeu Novembro, Oscar Whisky, informo 3 aeronaves para pouso. Mantenha espera no setor norte sem interferência com o eixo da 17 a 1 mil pés, aguarde para prosseguir com a toque emitida. Manterá espera ao setor norte, Novembro Oscar. Gente, confirmando sem interferência também com o eixo da 1735 no 028. Afirmativo, sem interferência com o eixo da 17. 2 Salvador, voo no 869. Voo no 869. Autorizado pouso, pista no zero vento, 1.60 graus, 6.12 nós. Informação de tráfego. Aeronave mantendo espera, Papá 28 Alfa, setor norte do aeródromo, sem interferência com sua aproximação. Entre livre pouso, pista 1.0, voo no 869. Papá Tango Vitor, Índia Juliette, informação de tráfego. Papá 28 Alfa, mantendo espera, setor norte do aeródromo, sem interferência com o eixo 217, mantendo o New Pace. Papa Romeu Novembro, Oscar Whisky, informação de tráfego, Papa Alfa 32, agora descendo para 1 no meu país, prosseguindo no final da 1-7. Ciente Novembro, Alfa, ciente em tráfego. Unicom, condições de incrementar 20 nós, em 20 nós, agora sabe? Se manter a 2 mil pés, Oscar Golf Uniforme, ajuste altímetro no 014, informe em frase procedimento LS, é que foi pista na 0. Sinal chame turno no 8 decimal meia dúzia. Whisky Yankee Tango, preciso de 2309 de indicada. Consulta 2309, isso é cá. Para o controle? Romeu, Bravo Oscar, sendo dedicação via chegada man, desse mantém o nível 1-0-0. Ajuste o altímetro 1-0-1-4. Oscar, golpe no informe, tem intenção de pouso, pista 1-0 ou 1-7? 1-0, amigo. 7. Pista auxiliar, agora na curta final, sem interferência com sua aproximação. Tem tráfego para 17, ó? Afirma, apenas esse, o Papa Alfa 32 na curta para 17, a aeronave realizando espera para prosseguir com o toque emitido na 17. Aproveita, vamos prosseguir para 10. Olha. 45, autorizado, são prontados. Ou 1869, solo 06, direita 121, decimal 1. Bom, Oliveira, 1869, Papa Tango Vitorinha Juliette, autorizado pouso, pista no 7, vento 150 graus, 059. Autorizado no 7, Juliette. Papa Romeu Novembro, Oscar Whisky, autorizado final da 17, aguarde autorização de toque remetida. Caso o final da 17, aguardando a autorização para o toque remete, não vai dar a frente. Solo, gol no 869, livrou na Foxtrot. 869, prossegue Alfa, repórter do Juliette, informa que irá aguardar a posição no zero ser liberada. Achei. Alfa, repórter do Juliette, aguardando a posição no zero. Boa noite, 69. Pá, Romeu Juliette 90 Whisky, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 049. Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette, solo aos 08, autorizado backtrack até 24, a estação na fica interesse. O que tem condição de completar a redução para 200 mais? Afirmo, pô, 200 e só pago. Afirmo, desse mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 4. Eu desenho para 200, descendo para 3 mil e só pago. Papa Romeu, Juliette November Whisky, solo ao 09, direita 121, décima 1. Zeres, ingressando espaço aéreo Gol. Controle desconhece o tráfego no setor para informá-lo. Tu tem frequência livre 1, 2, 3, 4, 5 para coordenação com os tráfegos locais. Caso necessite de informação e alerta, irá chamar o centro Recife na frequência 1260, alternando 128, décima 8. Ok, para informações. 260-1228, gráfico da frente, com a Whisky, Yankee, Tango, décima até 2 mil pés, voando Duna, autorizado, LSX-Way, informe estabilizado. Canta 2 mil, na frente, Duna, autorizado, estabilizado, descansar. Oscar Golfo Uniforme, passa a Duna, completo o procedimento, grato pela colaboração, time turno no 8 decimal 612. 2 Jovem, obrigado amigo, tenha uma boa noite. Então, 3145, autorizado para 41, taxi índio, ponto 090, torre 1186, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, 4 índio, ponto 226, até 3145. Azul do 711, desse mantenha 4 no pé, gente, o altímetro no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, 271. Azul do 711, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 220, limite é radial 300, Salvador. Esquerda 220, limitado radial 300, Salvador, 271. Romeu Bravo Oscar, desse Mateus 050, reduza para 2209. Número 4 na aproximação, Romeu Bravo Oscar. Reduzindo 220, desce 050, Romeu Bravo Oscar. Meu novembro é Oscar Whisky, tocou e remeteu aos 12. Prossiga para farol de Itapuã, realiza a espera, aguarde autorização de circuito. Espera em Itapuã, November 3. Papa Tango Alfa Golf Uniforme, informação de tráfego Papa 28 Alfa. Tô seguindo para realizar a espera, farol Itapuã no meu pé, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 612 nós. Positivo, livre pouso, ciência do tráfego Golf Uniforme. Controle 27, Luna da Azul, o senhor libera a velocidade em pelo? O Azul 2711, nesta proa, irá praticamente estar voando duna. Aguarde o vetor final para interceptar a 2,5 do marcador externo. É, a dúvida realmente é essa, se a gente pode manter a velocidade para conseguir uma razão de descida maior. A velocidade está a seu critério, Azul 2711? Fica um pouco alto. Yankee Tango, passa duna, completo final do procedimento. Gráfico pela colaboração. Chama agora a torre, na frequência 198, decimal 612. Torre 198, 612, em São Carlos. S-Novembro, índice foi autorizado, ingresso Juliette, contorno, parte 1, no reporte novamente no TEC Selim. Yankee Tango, confirma, chama a torre? A torre, índice São Carlos, passa duna. Gente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4, esse Tiago Tang. É, tá guardando, esse Tiago Tang. Da chegada, sou número 3 na aproximação, qual é isso? Número 5 na aproximação. Pista 3145, mantém em ponto espera, pista no zero. Entendi. 260 do BR Salvador. Confirma para o Romeu Bravosca? Afirma, Romeu Bravosca. Curva direita na prova 160, limite radial 260 do BR Salvador. Confirma, Romeu Bravosca. Novembro, Wish, autorizado para eu seguir táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame a torre 118 decimal 6 para o cruzamento. 2711, desça para 2000 pés, o ajuste no 094, aguardando uma proa para o localizador. Autorizado 2000 pés, ajuste 1014, aguardará 2711. Papatango, Oscar, Golf Uniforme, solo aos 1-6, direita 1-2-1, decimal 1. 2-1-0. GMC, para 1-8-0-9, esse é o número 2 na aproximação. 1-8-0-9, não, bem aprovado. 2-7-1-1, informe a velocidade. Eu sigo para o parte 3G, até que 100 quilo, o Oscar, Golf Uniforme. Papá Romeu Romeu Bravo Oscar vai ultrapassar o localizador, seu limite é radial 270 de Salvador. Limite 270, Romeu Bravo Oscar. Um Mitsubishi na final do zero. Salvador, muito boa, Chanel 6201, testando e forma atualização, galhão. O Chanel 6201, aguarde cobra, prepara a saída São Bruno. Gente, novembro, acho que eu esqueci a retaguarda do tráfego, autorizado o circuito pela direita, pista no 7. Aguarde para a autorização de base pela direita. Sabe interceptar. Esquerda 070, desce interceptar, Romeu Bravosca. Direto de novembro, Whisk. Aguardar, gerar base, novembro da pista. Nono para o localizador, curva à esquerda, na pro 160, reporte estabilizado. queda 160, reportará estabilizado, azul 2711. 71, pode compensar a esquerda 150. Esquerda 150, 2711. O November Ascaro informa pouso final na 17. Gente, November Oscar Whisky, prossiga para o vertical da RMA e se espera, aguarde a autorização de pouso, November Oscar Whisky. Espera na vertical da RMA ou November Oscar Whisky. O senhor está livrando aqui. Gente. 121, decimal 1. 121, decimal 1, o senhor está livrando. Salvador, boa tarde, Papatango, Whisky Yankee Tango. Papatango, Whisky Yankee Tango, prossigo táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, reporte novamente na Táxi Lima, confirmando Pátio 5. Afirmo, Pátio 5, vai seguir táxi via Alfa, Juliette, Pátio 1, e reportar para o Grosso na Lima, Whisky Yankee Tango. Blue? Estabilizado no LS. Sim, chame turno na frequência 8.6. 2186, azul 2711. Oi, Salvador, eu sou Patango, Oscar Golf Serra, ciência, informação de uniforme. Patango, Oscar Golf Serra, acione identificação. Salvador, azul 2711, estabilizado no ILS da 10. Azul 2711, ajuste no 014, informação de tráfego, Papá 28 Alfa, 1000 pés, deputando em espera, setor norte, sem interferência com a sua aproximação. Autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 6219. Pra gente? 94, autorizado, Duna. Obrigado. Direto Duna, descendo para 2.3894. Dan 3145, decolado ao 01, chame controle em 120.8. 3.1, controle 3.145, boa. Controle Salvador, boa tarde, Otano 3145, vai passar 1500 na São Bruno. 3145, boa tarde, segue montado radar, Suburban 340, está autorizado voar Lida após 2000 pés. Lida após 2000, Otano 3145. Estabilizado, Romeu Barbosa. Papá Romeu Bravo, você chama em Torre Salvador na frequência 198, decimal 6. 1986, obrigado, bom serviço. Na Quebec, chame a torre em 118, decimal 6 para o cruzamento. Lima Norte, quando na Quebec, chame a torre, 118, para o cruzamento, de frente para o Brasil. O Chanel 6201, não confirma o nível solicitado. 380. Gente, autorizado para o Galeão, via Perdulo 44, nível 380. Após o Perdulo 44, prossegue conforme o plano de voo. Perfeito, saída São João 1, Leda, Dóquilo, Delta, Quilo, Delta, Oscar, Quilo, Lima e Uniforme, Dóquilo. Primeira curva direita, após decolagem, pistão no zero. Transponder 5512, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Informação de tráfego, Charlie 25 Bravo, agora 5 milhas da cabeceira 10. Estou seguindo na ILS da 10. É, cancelar o plano para prosseguir para o 7. Ciente, 90-3. Como 1 na transição Dóquilo. Pedro 44, vai seguro. Controle de 308, transponder 5-2. Era correto. Parece que vai ser correto, reporte no 7. Cotejamento correto, reporte pronto, Chanel 620. Para direcionamento, azul 69, 99, parte 3. Azul 69, 99, autorizado, chame de táxi. Direcionamento. Oscar Golf Uniform, foi quem chamou o toco, filho? Autorizado, táxi, Pátio 1, reporte novamente no táxi aí, Lima, Oscar Golf Uniform. Sobrar os 629. Passa. Sete no número de voo. Se curve à esquerda na Pro 2190, se limite ao localizador. 2190, pode ser duas, direto? Negativo, mantém a 2190. 2190, mantendo, negativo. Solo Salvador, Azul 2711. Livro. Azul 2711, no prossigo táxi via Alfa, aguarde para ingresso no pátio 3 via táxi Equilo. Sete no 1, copiou? Alfa, pátio 3, aguardará. Salvador, boa noite, o Azul 2591. O nome é 0, Vitória, formação é Unicórnio. Azul 2591, autorizado para Vitória, via Whisky 33, nível 160. Perfeito, saída coral, Uno Bravo, primeira curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5501, frequência do controle Salvador, 120, decima 8. Vitória autorizado, 160, saída coral, Uno Bravo, com a primeira curva direita, com Whisky 33. 5501, é o transponder 5501, ponto 2, autorizado, chame táxi. Novembro Oscar Whisky, autorizado, pouso, pista no 7, vento 160 graus, 629. Livre pouso no 7, não vai dar 3. 060. É bom, 060, quando possível, o Oscar ou Luna. Última TM, somente a chegada número 4 na aproximação. Última TM, chegada meu, não pode ser. Oscar Golf Sierra, deixe uma senha 050. 050, Golf Sierra. Quebec, chame a torre 198, decimal 95 para o cruzamento. Corrigindo, 198, decimal 6, a torre. Para o táxi 269, 19, tem 9 anos a bordo, 3 horas de diferença, eu domino até no centavo, Serra, Romero. Azul 6919, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, parte 1, táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 198, decimal 6, o ajuste no 04, no voo. Parte 3, parte 1, Índia, parte 6, 6919, boa. Romeu Bravo Oscar, autorizado, desconsidere, mantenha antes da Juliette, aguarde de sonhos, aeronave iniciando o push na posição 07, mantenha antes da Juliette. Quilo, pátio 3, posição prevista 4 Lima, porém fique atento ao balizador. Via Quilo no pátio 3, posição 4 Lima. 3145, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 122, decimal 35. Gente, está 3145. Aguarde cópia, prepare a saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, azul 4201. Táxi 6201, 138, 4 horas, alternando Guarulhos. 138, 4 horas, Guarulhos. Copiado, táxi autorizado, seguindo a Embraer da Azul, via pátio no táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, o ajuste no 04, sem um voo. Pátio 1, Índia, segue Embraer da Azul, chamando torre no ponto de espera. Romeu Bravo Oscar, após passagem do Airbus da Avianca, autorizado ingresso no Pátio 1, reporte novamente no Taxi Lima. Lima, Santa 3894, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento, 160 graus, 629. Livre pouso 990, TAM 3894. 00, aguardando a próxima para interceptar o localizador. Pro 200, bom, vem para cima. Meia 1 no 43, desça para 4 mil pés, o ajuste é 90 no 4. 4 mil, 90 no 4, 90 no 43. O 1 na 66, desça uma segunda 050. 050, 66. 1 na 66, inicia desça para 2309. Desça 2309. O 966 está livre. O 965 para o localizador esquerdo, 150, reporte estabilizado. 150, reportado estabilizado, vamos ver agora sim. Busca Golf, informa a velocidade que está mantendo. 155. Tem condições de manter essa velocidade até mais próximo? Negativo. Tem condições de incrementar para 170? Condições de incrementar? Muito pouco, mais 5 nós. Já tá bom já. Papa Romeu, Romeu Cunha Atlântico, autorizado para seguir, bate 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre, 1-1-8, décimo ao meia, para o cruzamento. Azul 4206, copia? Pronto, copia do 4206. Autorizado para Recife, VOPZU 197, nível 350. Perfeito de saída Puca, Jambo, Caju, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5525, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Controle da nível 350 Recife, VOPZU 197, curva à esquerda Puca, Jambo, Caju, transponder 5525, controle 208, azul 4206. Azul 4206, correto, portão 1, não chame para um tchibex, andamento. 06. Alô, boa tarde, táxi 3894. Tanto 3894, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantém a posição da Taxi Juliette, aguardando a liberação do portão 06. Alfa, mantém a Taxi Juliette, aguardando o 06, 3894. Bom, número 45, boa tarde, ajuste no 014, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 645. Chanel 6143, inicia só para 2209. 2209, 6143. Goro 645, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 079. Autorizado pouso, pista 10, igual 645, 190, quer dizer. Azul 6919, decolado aos 32, chame o controle em 120, décima 8. 208, pouso 699. Pouso 699. Azul 6999, contato radar se mantém o nível 320, está autorizado valida após 2000 pés. Valida após 2000 pés e 320. Uno 166, veteração para o seu pensamento, curva esquerda na Pro 035, seu limite é radial 270 de Salvador. 0035. Tu alinhar e manter, tio zero. Pode voar e manter, né, pegarão. 3367 na posição 06, eu solo. São 3367, eu solo. O 966, velocidade 2109. Recepção 210, 6143, reparação para o sequenciamento, curva à direita na proa 225, seu limite vai ser radial 300, Salvador. Direita proa 225, limitado pela radial 300, Salvador 6143. Pode reduzir até 190 se necessário, 6143. Reduz até o 200. 200, 6143. 4, em coordenação com a Infraero e companhia, terá que aguardar a mesma posição 06. Ok, estamos aguardando aqui, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, voo no 645. Voo no 645, prossigo táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette, para, aguardando para ingresso. Alfa vai chamar antes da Juliette, quem é próximo? Golf Serra, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 4, está pronto autorizado de se separar, se possível manter a velocidade até o marcador externo. Até mesmo, obrigado, senhor. Meia 143, desça para 3000 pés, o ajuste é no 014. 3000 no 014, meia 143. Pátio 1, posição 07. Silo, pátio 3, pátio 1, posição 07. Vou no meia para 3. Aos 36, tem um controle 120.8. É, confirmando 120.8. Afirmo. Obrigado, boa noite. Boa noite, controle 6201. Esperando agora o Salvador. O 1966 copiou a 010? Chego, esquerda 010. O 1966 limitado pela 280. Chalé 6201, está em contato radar, se mantém o 380 na saída de São Bruno. Na saída, subindo 38, possibilidade valida, senhora. Autorizado. Obrigado. Vamos lá para 3894. 3894, siga. Ah, só, para saber aí, a Infraero não autoriza mais de 100 fincas disponíveis aí, não tem nenhuma vaga para a gente parar. Ele prefere que a gente fique aqui parado, trancando o ataque e girando, o motor girando. Sim, já entramos em contato com a Infraero, porém a mesma solicitou que aguardasse 06 também em coordenação com a companhia. Não, bem, eu sei que não depende de. Eu sei que não depende de vocês, mas é assim, uma incoerência, né, essa situação, tá aqui, motor girando, gastando combustível e travando a taxiway com várias posições em aberto. Gente, vamos tentar novamente uma coordenação, aguarde pra gentileza. Obrigado. 00 Salvador, 966, gente. Vai piorar. Oscar Golf Sierra, chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 6, grato pela colaboração. Muito obrigado, senhora de tudo. Azul 6919, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 351-235, Anais. Né? Agora sim, senhor, acertou. Gente, Oscar Golf Sierra, tráfego também autorizado pouso, pista 10, ventos 170 graus, 612 nós. Golf Sierra. Ouvi a direita na 080, aguardando uma proa para o localizador. Ok, desta 3000-080, aguarda a proa, interceptão, não me engano. Portão 612. Portão 3367, portão 06, autorizado, chame táxi. Coordenando com a equipe de solo, se tem condições de realizar o push um pouco mais a cauda, liberando o parqueamento da aeronave na companhia neste portão. Sim, tá bom. Confirma a coisa, obrigado. Meu 45, estou de imitar o topão 1709. A reduzindo, meu 1943. O Gol 1966 para o localizador, curva à direita na 120, reporte estabilizado. Direita 120, reporte estabilizado, 1966. Dentro dessa aeronave. Com cautela, ingresso de viés, portão 06, atenta aeronave no push. Atenta aeronave no pushback, ingressa na Juliette para o 06, dando 3299. Uno 66, completa a direita na 130. Direita 130, 66. Justiça para 2006, o ajuste 1014. O Uno 66, prossiga para 2000 pés, aposta estabilizado. Portaria estabilizado, o Uno 66. Localizador 6143. Chama 6143, chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 6, grato pela colaboração. 1866143, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, o Schneider 6143, no localizador, 3 milhas para a estrada. O Schneider 6143, boa noite, ajuste 0014, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6143. Gente, agora transferência para a torre. 201, chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 1251 é 12235. Afirmativo. Obrigado, boa noite. Salvador Barbosa, Golf Serra, solo aos 43, direita, 121, decimal 1. 21, obrigado. 3,7 para o táxi com 162, 3,30, Guarulhos. Meia. Autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 1-0, via parte 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal meia, o ajuste no 0 no 4, Google. Ativo táxi, confirma, torre 2-6, boa tarde. Papatão Gosca, Golf Serra, confirmando parte 3. Sim, autorizado, quilo para o parte 3. Já. Azul 2591 no PAT 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi 2591. Salvador da noite, 6143, livrou na Foxtrot. Xanay 6143, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa antes do Juliette, 6143. No 0, vento, 170 graus, 612 nós. Felipe Ponto, capitão no 0, bom, 966. Salvador, boa tarde, 3367.0, pronto, está visual com o gol no final. Então, 3367, boa tarde. Faz a passagem do tráfego de pouso. 37800 da Gol, autorizado, alinhar e mantém-se no 0. Matheus, após o tráfego na final e mantém na 10, 3367. Juliette, 6143. Xanair 6143, táxi via Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 6143. 19, aguarde cópia, prepara a saída Arbor 1, transição Lepo. Arbor 1, alô, Gol 1966, boa noite. Gol no 1966, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Leste para ingresso. Alfa, tá Juli. Táxi Azul 2591, 52 a bordo, 4 horas, confirme. 2591, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via PAT 1, no táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 198, decimal meio, ajuste no 0, no 4, no 1. Ok, PAT Índia, quando lá de resumimento, torre agora é 1014, Azul 2591, boa noite. Boa noite, apenas confirmando de passagem ao Boeing da Gol, que irá parquear na posição 04. Passagem do Gol, 2501. 2491 na 1, Azul 4206. Azul 4206, aguarde. Mantém posição, Azul 4206. Juliette, portão 04. 04. Salvador, San, 3367, boa noite, transfere para a 1600 Santos, no perfil da São Bruno, complemento 2AB. 3367, contato radar, mas anjo 360, autorizado valida. Valida da presente, já, 3367. Copia? Copia. Autorizado para Brasília, via Pêssego 1 no 7, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elepsa, transponder 5536, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Bom, 869, correto, portão 10, chama o pronto espectro, né? Salve, Salvador, 3897 para a Copa Guarulhos. 3897, autorizado para Guarulhos, veio a perdura 190 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída São Vu, Uno, Leda, Motiva. Primeira curva direita após decolagem, pistão 90. Transponder 5543, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 320 para Guarulhos, Anfisulo 10, Tampo 1, Leda Motiva, 5543, transponder 208, controle 3297. Então 3897, correto, portão 9, chama o trânsito, pushback, acionamento. Portão 9, sim. Acionado no parque 3, Oscar Gol Sierra, para o Sierra. Oscar Gol Sierra, autorizado táxi via parte 3, parte 1, reporte novamente no táxi Lima. Reportarei para Lima. Azul 4206, portão 01, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, né? Azul 4206. Azul 2591, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento, 170 graus, 629. Alinha e decola, azul 2591. Copa, consciência. Afirmativo. Gente, aguarde coordenação 150, azul 2712. Alfa 25 na vela. Azul 2712, copia? 2712 autorizado para Aracaju, via Whisky 33, nível 150. Perfil de saída Conde, primeira curva à esquerda após decolagem. Transponder 5532, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. 407, chame controle Salvador em 120 decimal 8. 120.8, boa noite. Azul 2712 correto, parte 3, chama o tanto de pushback, seu nome. Lima para prosseguir o caixa, Oscar Golfo Serra. Oscar Golfo Serra, autorizado. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre em 1.8.6. Azul 4206, informa alternado em São Gonzalo, 0230, autonomia 122 a bordo. 4206, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, no ponto de espera chame torre 118 decimal 6, o ajuste no 04, bom voo. Via Índia, ponto de espera da 10, 2186, altímetro no 04, Azul 4206, boa noite. Boa noite. Autorizado, Oscar Golf Serra, estacionado para aguentar isso. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4206, próximo à espera da 10, pronto. Azul 4206, autorizado, alinhar e decolar, fica no zero, vento. 1170 graus, 62 horas. Autorizado a linha de colar, pista 10, Azul 4206. Bom, e a secundária? 2235. Afirmativo. 4206, decolado aos 2100. Chame o controle 120.8. 208, controle azul 4206, boa noite. Controle, boa noite, azul 4206. Controle 4206, boa noite, contato radar, se mantém o 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, azul 4206. Sim, 3. Boa noite, 69, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Patch 1, no táxi em Índia. Próxima ponta de espera, chamamento em 1, no 8, décimo 95, que é legal no 0, no 4. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 190, 18, só confirma 18.4, bom no 869.